faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, Senhor, és a minha rocha inabalável, és o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso eu não vou temer, não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás,

aplauda o nome dele. Aleluias. Oh, tu és o nosso amigo fiel, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Senhor. Coração, Senhor, seja uma canção de todo o meu amor por ti. Que mesmo tão falho, eu não venha me esquecer. De quem tu és e tudo que fizeste por mim. Que amor é esse que me constrange? Que amor é que me atrai? Que amor é esse? Jesus, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me quero me derramar outra vez. Encontra-me aqui, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me me. mais uma vez pra dizer-te que o que eu mais quero é estar bem junto de ti. O que eu mais quero é poder recostar-me no teu peito e então ouvir as batidas do teu coração. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Vem, por favor, amado, mais uma vez me abraçar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Vem, por favor, amado, mais uma vez me abraçar. Mais uma vez pra dizer-te que o que eu mais quero é estar bem junto de ti. O que eu mais quero recostar-me no teu peito e então ouvir as batidas do teu coração. Jesus, eu te amo. Mais uma vez me abraçar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Por favor, vem, amado, mais uma vez me abraçar. Meu coração tem vontade de estar juntinho do teu, bem juntinho de ti, ouvindo, ouvindo o teu coração. Sabe, Jesus, eu sei que o Senhor quer mais do que uma canção, Senhor. O Senhor quer um coração que esteja completamente voltado para ti, um coração que esteja completamente rendido a ti. E aqui eu estou, Senhor, mais uma vez diante de ti e te dizer, Senhor, que eu te amo e que eu te quero. Senhor Jesus, vem, vem, vem inundar o meu ser com a doçura da tua presença.

sangue me libertou, o teu sangue me salvou, o teu sangue é o suficiente. Eu te amo, Deus. Assim eu

estás aquí, aquí neste lugar, posso te sentir, sonda-me, com teu amor, enche-me, com teu

Bíblia mostra o sofrimento do coração. Quando alguém chora e outro percebe as lágrimas, não sabe no profundo o que se passa, mas Deus conhece as nossas lágrimas. Não fiques desesperado. Oh, Deus ouviu tua oração. Agora não, o Senhor te entrega agora. Alegra o teu coração. Estavas desde posso fazer.